Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é o Otônio, o Jovem Nerd, e o Google manda e eu obedeço. Eu sou o Vince Grotto, guardião de Gozer, vulgo redoar, rei de cebolinha. É você o porteiro? Eu sou o Blue Hand, o nerd enciclopédia. Eu sou Azaghal e eu já procurei meu nome no Google. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a grande ameaça mundial, que é o Google! Eles querem dominar o mundo! Protejam-se, nós estamos avisando com antecedência. Mas antes, nós vamos falar das nossas caneladas. Canelada! Canelada! Muito bem! Estamos aqui para ler os nossos erros, as nossas caneladas apontadas pelos nerds que mandam e-mails para nós. Na verdade, a gente não está agora na hora do programa. Nós estamos no Havaí fazendo essa gravação com o meu laptop. Exatamente. A gente não pôde fazer na hora e fez depois. Né? Exatamente. Então, é um recurso que eles chamam de edição. Isso, com a tesoura, né, cortando isso, a fita. Tesoura. Então, nós... Tesoura ponta redonda pra gente não se machucar. Claro. Antes de mais nada, quero lembrar vocês que vocês podem assinar o Nerdcast no seu iTunes, clicando ali na coluna da direita, onde está escrito Nerdcast, assinar no iTunes, e você vai ter uma página com breves instruções para fazer isso. Você pode ouvir diretamente no seu programa ou baixar para o seu iPod e ouvir indo para o trabalho. Ou você não pode fazer nada disso. Também. Então, nosso primeiro e-mail... Nós recebemos muitos e-mails sobre o Nerdcast Videogames. Os nerds estão realmente participando. Agora nós vamos pedir para que vocês, nerds, quando mandarem e-mails, falem o seu nome. Escrevam o seu nome. Falem de onde vocês são. E a idade, porque nós precisamos desses dados. Nós, hoje que estamos falando de Google, estamos aprendendo com os nossos mestres que precisamos saber tudo sobre vocês. É claro. Então, a Fátima Prado mandou o seu primeiro e-mail falando o seguinte. Olá, pessoal do Jovem Nerd. O site Jovem Nerd já era um de nossos cliques diários. Depois do Nerdcast ficou melhor ainda. Morremos de rir. E parece que estamos conversando com vários colegas nerds. Isso é simplesmente maravilhoso. Pois os nerds hoje são uma raça em extinção. Isso é verdade, né? Isso é verdade, foi uma controvérsia, porque parece que nerd é classe. Mas então, e ela continua aqui. Agora temos que contribuir com uma canelada do Nerdcast do Missão Impossível. Que vocês chamaram o Sr. Spock de Doutor Spock! Esse é um engano comum entre os nerds, é simplesmente imperdoável. Canelada. A verdade é que quem chamou o Sr. Spock de Dr. Spock foi o Marabad. E eu devo defendê-lo, porque o Marabad é um ultra mega boga fã de Star Trek. Ele foi o único brasileiro no Rio de Janeiro que conseguiu um autógrafo do Leonard Nimoy. Ele ficou 2 dias... no aeroporto Santos Dumont, esperando ele chegar, e só tava ele lá esperando. Quando ele chegou, ele foi lá, deu uma camisa seleção brasileira pra ele, pegou o autógrafo e voltou pra casa feliz da vida. Nunca mais ninguém vai conseguir autógrafo do Leonard Nimoy no Brasil. Então ele realmente... Carabade era a única pessoa esperando? Era, porque ele tinha informações que ele vinha... escondido pro Rio, depois da conferência que ele teve lá em São Paulo com o lançamento do DVD e tal, que foi a trabalho, ele vinha passar uns dias no Rio de férias, e só o Marabade sabia que ele vinha no sábado ou no domingo. Aí ele ficou sábado, ele não veio, ele veio no domingo. Aí domingo ele conseguiu o autógrafo. Muito bom, canelada, toma aí. E nesse dia, no domingo, em frente ao hotel que ele ia ficar, teve arrastão em Ipanema. Que ótimo. Próximo e-mail. O segundo e-mail foi do Júlio César Antunes. Ele escreveu animadinho. Aê, Alto Comando Nerd. Eu sou um perdedor, estou escrevendo pra você. Quem interpretou o Luigi no filme do Super Mario foi o John Leguizamo, o mesmo que interpretou o Clown no filme do Spawn. Quem falou disso também foi um tal de Wagner Abril. É, também mandou um e-mail. E aí eu acrescento que ele não só fez o palhaço no filme do Spawn, como esse cara fez para o Wong Fu com muito amor. Isso. O John Leguizamo é ótimo, cara. É, é o latino padrão. Mais ou menos, né? Ele é. Fez Era do Gelo, ele isso. fez... Ele fez vários filmecos, né? Isso, muito bom. E ele bom. Fez muita coisa, ele é um bom ator, que pouco reconheceu. Exatamente. Próximo e-mail foi do Gustavo Nunes. Falou Lambda, Lambda, Lambda. Opa, isso é meu. Eu sou o Gustavo... Temos que registrar o Lambda. É verdade. Eu sou o Gustavo e queria pedir um Nerdcast sobre Star Wars e sobre o Senhor dos Anéis. Assim, também gostaria de falar que o Nerdcast é muito bom e eu me apaixonei pela portuguesa. Olha isso, cara. Olha isso. Muitos... Então, já respondo, não fomos fazer nenhum Nerdcast sobre Star Wars e tampouco o Senhor dos Anéis. Que isso? Claro que vamos, pô. Nós vamos fazer, mas esses Nerdcasts são especiais, nós estamos esperando... oportunidades melhores, convidados melhores aparecerem, quem sabe podemos entrevistar um dublador, um produtor, o George Lucas. Então, nós pensamos alto, sim, nerds, então vamos esperar. Eu dei a sugestão pra gente esperar o sétimo filme. O episódio 7, né? Exatamente. Pode ser, a gente quando vier o episódio 7, a gente começa a voltar. E quando filmarem o Hobbits, a gente faz sobre o... É verdade. Mas olha só, sobre a portuguesa, tem muita gente falando que adora a portuguesa, que ela é demais. E tem um tópico no fórum Jovem Nerd questionando quem será a portuguesa. Tem gente achando que sou eu a portuguesa. Vocês são loucos. Vocês são malucos. Que ele fala assim, porra, é o Jovem Nerd. Pô, se for ele, eu acho que eu ouvi o tom de voz dele. Se for isso, ele é muito bom, ele tem que ser dublador. Eu falo assim, porra, vão pro inferno vocês. Vocês nunca vão saber. Portuguesa, vocês nunca isso. vão saber quem é. Exatamente. Isso, vamos para o próximo e-mail. Emílio Batista. Eu só leio e-mail de homem, é isso mesmo? Foi tu que selecionou isso? Não, ué. Descobri o Jovem Nerd tem alguns meses e confesso a vocês, passei apuros no trabalho, pois não consegui parar. Que idiotes. Bom, resolvi mandar esse e-mail depois de ouvir o Nerdcast dos videogames. Eu ouvi vocês dizendo que amarravam uma linha nas fichas. Isso nós não tentamos. Mas fazíamos algo, acho eu, mais prático. Fazíamos uma réplica das fichas em tampas de Nescau. Batíamos nas tampas com um martelo até que ela atingisse o formato das fichas. Meu então Deus. Eles recortavam. Eu já tinha ouvido falar disso e estou impressionado. Olha, é espetacular, muito bom. E ele disse aqui mais no e-mail, que eu não recortei aqui na pauta, eles compravam umas 5 fichas e jogavam umas 15 de Nescau para não dar muito na pinta. Então, hoje eles devem ser políticos, né, cara? Começa assim, né? Pois é, olha, nós não encorajamos essa atividade, mesmo porque hoje você não tem nem mais como fazer isso, mas, na verdade, são apenas lembranças de pequenos nerds. Mas, olha, eu vou sugerir aos nerds mais novos, ao nosso público teen, que vocês tentem fazer isso. Comprem os cartões do Hot Zone ou do... Coloquem em cima de uma folha de papel e batam com o martelo pra ver se ele fica no formato do cartão do Hot Zone. Ai, excelente, muito bom. Então fazer o seguinte, melhor ainda, olha só, levem um ímã e aí depois passem o ímã bem no cartão. Diz que você fica com créditos infinitos. Faça isso. Melhor, olha, você pode pegar o cartão do Hot Zone e pega o cartão de crédito da sua mãe, coloca um em cima do outro e bate com o martelo. Em cima da cama. Ah, muito bom, muito bom. Próximo. O Eduardo Auris Filho mandou mais um e-mail dizendo... Poxa, alô, Tony, isso sobre o fato que estávamos discutindo sobre o episódio dos Simpsons. Nós estávamos falando aqui de um episódio dos Simpsons em que alguém rouba um tubo de televisão e troca por um gato. E eu disse que eu tinha certeza que era o episódio do Gatuno. E o Eduardo mandou dizendo que não, que era o outro episódio. Então ele está aqui. Poxa, alô, Tony, eu também bato o pé. Mas vamos ver, pode ser que eu esteja errado. Eu tenho quase certeza que o episódio do Gatuno não é esse, porque ele deixa um cartãozinho quando ele rouba as coisas. Ele pode ter roubado algo do Jasper no episódio, mas o tubo de imagem foi no episódio da rádio clandestina. Então, quer dizer, e não, olha, se fosse só o Eduardo que tivesse mandado esse e-mail, eu estaria batendo o pé, mas teve mais gente que falou que foi o episódio da rádio clandestina. Então começou a duvidar de mim mesmo. Não sei, está em dúvida. Vamos ver se até o próximo Nerdcast a gente resolve isso. A gente vai resolver isso. Vamos pegar nossa coleção de DVDs, procurar. Exatamente. E assistir. Mais simples que isso não dá. Muito bom. O próximo e-mail é meu. É da pessoa Vários E-mails, o nome dele. Não lê o que tá aí. Você tem vários que falar. Vários infelizes mandaram esse e-mail dizendo: o nome do jogo de Atari do policial perseguindo o ladrão no shopping era Keystone Crappers. Isso, era um shopping de fato, porque tinha escada rolante, elevador, não era um supermercado, era maluco. Supermercados também tem escada rolante. Não, mas... Hipermercados tem. Mas era um shopping, não tinha hipermercado naquela época. Era um shopping com carrinho? Nos Estados Unidos tinha. Era um shopping, cara. Era um shopping. Carrinho de supermercado? Mas tinha, ué, tem supermercados dentro de shopping, você nunca viu? Um? Qual, por exemplo? Eu não sei, mas tem, cara. Eu sei que... No shopping Grande Rio tem, mas fora isso... Então, vamos lá. O André Ricardo, esse foi o único que mandou a idade e da onde ele é. O André Ricardo, 30 anos, de São Bernardo do Campo. É a terra do presidente? Presidente Lula? São Bernardo do Campo? O que me interessa isso? Por cultura. Não sei, cara. Eu achava que ele vinha do inferno. Vamos lá. Parabéns pelo Nerdcast, mas sinto informar que vocês cometeram um grave erro. Esqueceram falar do famoso Telejogo 2 Philco. Esse grande jogo foi fabricado em parceria com a Ford Motors. É, eu vi esse e-mail, ele mandou até uma imagem. Pois é, cara, e ele falou assim, isso mesmo, foi fabricado em parceria com a montadora. Ele mandou duas fotos que comprovavam a veracidade desta maravilha e falou que é com seu maravilhoso teclado com controles em forma de botão de fogão que você jogava naquelas maravilhosas televisões de válvula. Muito bem, está lembrado o telejogo da Philco e da Ford. Parabéns, pelo menos 30 anos, São Bernardo do Campo, você ganhou uma mariola. O último e-mail é do Anderson Mancera, ou Mancera. Que seja. E ele falou que deu um puxão de orelha para nós melhorarmos o programa. Pois, e aí vai. Estou ouvindo o programa há algum tempo, gostei bastante das edições sobre brucutus de cinema, sobre nostalgia tecnológica. E esperei muito, disse que ele esperou muito para ouvir o do videogames. E finalmente, quando ouviu, aqui ele diz: achei uma droga, um show de desinformação. Espero que vocês, da próxima vez, leiam mais sobre o assunto antes de falar dele. Pelo amor de Deus, qualquer um sabe que as tartarugas ninja foram inventadas no videogame. E só depois viraram série de TV, fliperama, etc. Bem, lá vai. As tartarugas ninjas, meu preocupado leitor, nasceram em 1984, na revista em quadrinhos. Então, só em 1990, elas viraram um jogo na Konami. Um abraço pra você do tio Azaghal. Oh, meu Deus, e tal. E ele ainda segue falando: vocês não falaram de coisas importantíssimas como o Ralph Baer, o inventor do Pong. Sim, eu falei sim, rapaz. Tá lá, escute de novo. Você não escutou o Nerdcast todo, não é possível. Não falando, é mais um daqueles nerds querendo bancar os inteligentes. Eu sei tudo de videogame. Cara, olha, presta atenção. Você não sabe nada de videogame e você realmente desperdiçou a sua vida. Peraí, cara, peraí. Vamos terminar de ler. E aí ele falou que a gente não falou da Sega nem do New Deal. Tudo bem, a gente não teve tempo de falar, mas a gente pretende falar sim, com mesmo certeza. Porque nós ressaltamos que faltava isso e que nós iríamos fazer outros programas sobre videogame. Pois é, ele não deve ter escutado tudo. Ele não escutou. Bom, ele fala aqui: se vocês quiserem fazer um novo programa sobre o tema, eu me ofereço para dar uma contribuição. Sou estudante de pós-graduação em desenvolvimento de jogos eletrônicos e levo esse assunto muito a sério. Ok. Bem, nós... Nós levamos o nosso Nerdcast muito a sério e não existe possibilidade de você participar de qualquer dos nossos programas. Exagero. Bom, o fato é que o Nerdcast não leva nada a sério, né? Então, exatamente. A gente fala besteira, a gente fala besteira e tá, e é isso aí. Bem, então agora vamos fingir naturalidade e continuar a conversa como se nós estivéssemos aqui. É verdade. Vamos continuar com as caneladas, com a última canelada do Nerdcast. Muito bem, guardamos algumas... Nós conseguimos falar pérolas. Além de falar pérolas, nós demos caneladas. Pois é. Num assunto que nós dominamos realmente, então nós não sabemos de nada. Guardião de Gozer vai nos elucidar. É um furo, meu reportagem. Foi, é uma que, canelada violentíssima. Foi que eu disse que o D&D, Dungeons and Dragons, nasceu a partir da cultura tolkieniana do Senhor dos Anéis e... Não foi bem assim, diz o nosso amigo jornalista e escritor. Como é que foi essa história do D&D? Você teve com o criador do D&D, quando ele teve no Brasil. Como é que é o nome dele mesmo? É, bom, eram duas pessoas, né? O Dave Arneson e o Gary Gygax. Eles estiveram aqui no Brasil em alguma... Dave Arneson esteve aqui e é um cara até que parece com o Papai Noel. O cara tá engraçado. E desculpe, em que circunstância ele esteve aqui? Ele teve aqui quando... Carnaval? Ele foi... Ele não... Escala! Falei Papai Noel, não Raimundo. E aí? Ele teve aqui porque ele tava lançando, na época, o Metagen. Metagen é um complemento do Shadowrun. Ele escreveu o Metagen e tava lançando aqui o Encontro Internacional de RPG, que teve lá em São Paulo, Parque do Ibirapuera. Sempre tem, não sei se tem até hoje esse encontro. Realmente não sei. Mas aí ele teve aqui, na época eu trabalhava no stand da Ed Ouro. Ele teve aqui porque Joro lançava aqui os produtos do Shadowrun e tal. Uhum. Então teve uma entrevista coletiva, sem jornalistas, engraçado. Entrevista coletiva, quem estava entrevistando eram os nerds lá de plantão. Calculo. E aí teve gente que perguntou assim, o que você se inspirou para criar o Dungeons and Dragons e tal. Não teve jornalistas porque a importância do cara que criou a D&D no Brasil é zero. Não é relevante. Só os nerds sabiam. Só não é relevante, sabe? Não é divulgado na mídia. E aí? Então perguntaram se ele tinha se inspirado no Tolkien e tal. Ele falava que gostava do Tolkien, mas ele tinha se inspirado basicamente não no Tolkien, mas num cara chamado Fritz Leiber, um autor chamado Fritz Leiber. Agora vocês estão vendo isso na internet, é legal colocar no Google, sei lá, na Wikipedia, pra saber mais sobre esse autor. É um autor de fantasia também. Como é que é o nome? Como é que é a sua letra? Fritz não deve ser muito difícil. Leiber. Batata Fritz! Tem a risadinha do Chaves agora. Leiber é L-E-I-B-E-R, eu acho que é isso. Mas enfim, não deve ser tão. Se você colocar errado no Google, o Google vai dizer que você é burro. Ele vai dizer que se você não quis dizer. Então, mas aí, fala aí. Fritz Leiber! Inclusive, o Fritz Leiber tem até um complemento para ADD, uma caixa chamada City of Lankmar, que é uma cidade que fazia parte desse mundo Fritz Leiber, enfim. Então ele me falou que gostava muito desse autor e tal, e é claro que. As pessoas começaram a jogar RPG, começaram a usar o universo do Tolkien, pensar naquela coisa e tal, mas o cara que criou o D&D mesmo disse que não tinha o Tolkien como referência. Agora, é claro que depois tudo virou um universo fantástico, né? Um universo de fantasia e tal. Mas ele deu outras referências também, qual foi uma ou duas, de exemplo? Agora eu só lembro desse, ele deu outra sim, mas agora eu não tô lembrando. Uhum. Bem, virem-se e procurem no Google. Então, e vamos para o nosso assunto central. Se então foi uma pátia canelada minha. Oi. Só complementando, que foi engraçado que eu tava falando para vocês que ele tava lançando o Metagen, né? E o pessoal veio, ficou assim para pegar autógrafo. E, engraçado, o Metagen é bacana, mas pô, Shadowrun não tem o mesmo apelo que o AD&D. Vocês gostando ou não, você gostando do jogo, isso é verdade. E tinha uma fila de gente, assim, pra autografar e todo mundo com o Players Handbook na mão. Putz, e o cara teve que dar autógrafo. O cara dando autógrafo. Eu até peguei o meu, assim, o cara bacana. Muito bem, então vamos... O Manuel criou o AD&D. É. O presente que nós ganhamos. É. Então, muito obrigado. Eu preferia dinheiro. Muito bem, vamos ao nosso papo sobre Google, que é muito importante. Na verdade, esse papo é um papo que você tem que ouvir com cuidado. Exatamente. Não podem perceber que você está ouvindo. E a partir de agora, nós não vamos chamar mais o Google de Google para não sermos rastreados. Nós vamos chamá-lo de agente maligno. E é melhor ouvir logo, porque quando terminar essa gravação vai se autodestruir. Isso, exatamente. Você, você acabou de matar a piada do Nerdcast do Missão Impossível. Você que fez o download desse arquivo, faz favor e apague, não deixe nenhum rastro no seu HD. Você pode ser perseguido por isso. Então vamos lá. Vamos o que lá. É o Google? Pra quem não sabe. Pois é, não, todo mundo... Como assim quem não sabe? Que planeta que você vive? Eu sou Denise, como é que é essa de internet? Como é que é esse negócio de internet? É, o que é esse negócio de internet? A portuguesa não deve saber. É, a internet é fácil, você pega um cabo mágico que sai da sua parede, e minha liga no seu computador e ele se conecta num mundo à parte. Exatamente. De sexo. Mundo à parte de sexo e sei lá... Coisas nerds. É, então. É divertido. É, todo mundo pergunta. É divertido. Todo mundo pergunta o que significa Google, né? Eu já me perguntei um monte de vezes e a gente teve que catar o que significa a palavra. É simples. Você tentou botar no Google pra saber? Eu perguntei ao Google o que significava Google. É porque tem isso, né? O Google, se você perguntar certas coisas pra ele. Ele responde. Ele responde. É, mais tarde eu vou falar. É, mais tarde vamos falar sobre isso. Então, Google. É. John Google? Não. É, Google não é o sobrenome do criador do Google. O matemático, por acaso, também não tem nada a ver com o Google. Mas ele tá. Isso querendo... é o que eles querem que você acredite. Ele tá querendo criar um termo para o número que é o 10 elevado a 100, que é o número 1 seguido de 100 zeros. Sei lá por que ele tá querendo criar este. E aí ele perguntou pro sobrinho dele de 8 anos. Ah, imagina um número muito, muito, muito, muito grande, como se você tivesse botado todos os números num lugar, e qual nome você daria pra ele? Aí o moleque chegou, Google! E, é, na verdade, o nome do termo, que então ele patenteou, sei lá, é Google, G-O-O-G-O-L. E o Google, como nós conhecemos, é uma brincadeira com esse nome, com esse termo matemático que significa um número muito grande, que, dizem os executivos do Google, significa a imensa... gama de possibilidades que a web nos por traz. Por isso que tem, às vezes, é Google. É, quando você vê lá embaixo nossa busca, tá lá Google, é por causa dos milhões de zeros. E se o matemático John Google tivesse perguntado pra mim, por exemplo, o nome do Google hoje seria Megaboga. Megaboga, pra gente, pro Jovem Nerd, seria Megaboga, porque, pô, um número grande desse. É um número Megaboga. Megaboga. E... Na verdade, isso é de autoria do nosso amigo Fredola. Fredola? É, o Megaboga é dele. Cara, que estranho, eu achava que eu tinha inventado não, isso. Não, foi ele? É que nem um plexo, são coisas... Meu Deus, eu não falo isso há tanto tempo que eu já tinha perdido. Bom, o Google nasceu como um projeto de doutorado de dois queridos chamados Larry Page e Sergey Brin. Ou não. Chanceler e Imperator. É, exatamente. Guardem esse nome porque vocês vão se ajoelhar perante eles em breve. Sim. E eles estavam fazendo um projeto de doutorado na Universidade de Stanford, em 96. Eles queriam fazer um site que tivesse uma busca na web rápida, dinâmica e com publicidade discreta. Que eles estavam, assim, o que existia antigamente era... Sobre o que é doutorado, né? Se é sobre dominação mundial. É, exatamente. Na Universidade Evil. Evil, né? É, são os Dr. Evil, né, cara? O... É porque antigamente era só aquele Alta Vista, lembra? Isso, era o Alta Vista. Tinha uma rua já na cidade. O Yahoo. Cadê? Né? Então, mas isso nem entrou no projeto dele, pelo amor de Deus. O Yahoo, ele funcionava com se cadastro. Tinha um em Portugal que é onde que caralho está. Não, mas era sapo mesmo. Tinha um sapo também. Sapo. E tem um buscador na China que é, quer saber, vai morrer. Ah, a gente é China, né, cara? Ou então chinês, né? O Yahoo, ele funcionava com cadastro. Você cadastrava o seu site, dizia sobre o que ele era. Aí você pagava por propina e o site aparecia na primeira página. É, eles davam... Mas você, teoricamente, tem uma propina institucionalizada. Já baseia, velho. Não, mas calma. Você... Pra aparecer na tabelinha do lado. É, você apa... Não, no começo, você... Não. Na coluna do lado. Não, não. Você aparece na coluna do lado, no Google. Coluna do meio. Que é, é os links patrocinados. Eles dizem pra você, olha, esse link é patrocinado e veja aqui. Agora, justamente... Quer dizer, o link patrocinado, propina, normalmente, né? Ele está num lugar que ninguém olha. Que isso ninguém é um olha. Fracasso inacreditável. Eu também acho. Mas... Paguem para não aparecer. É, eu não gosto de olhar. Se você digitar agora no seu Google, Jovem Nerd, www. Não, se você digitar só Jovem Nerd, vai aparecer na primeira linha www.jovemnerd.com.br. Não mais. Vai. Não estamos mais em primeiro lugar. Jovem Nerd? Não. Se você... Ah, não. Jovem Nerd sim, pô. Tô falando de nerd. O negócio era nerd. Se você botasse nerd em páginas do Brasil, botasse nerd, Jovem Nerd vem primeiro. Agora é a Arca. Que boring. Damn you! Nós vamos atrás de vocês, desgraçado. Vocês serão derrotados. E destruídos. Mas o pessoal da Arca é legal, a gente respeita. Mas nós vamos destruí-lo. Com respeito. Justamente isso. Conversa no Genebra, tudo direitinho. Isso que é o que eu vou falar do Google agora, que é a tecnologia do Google. Por que você não pode fazer essa coisa do patrocínio pra aparecer ali na frente como se fosse uma busca natural? Você paga e bota lá, você tem que botar... Porque o sistema... Doutor, esse Nerdcast tá tão interessante que chega a ficar chato, não? Tantas informações sobre o Google. Não, mas é. Não, mas deixa ele concluir. Deixa eu concluir, só pelo menos a parte da tecnologia. Sim, eu só quero avisar que se em algum momento a conexão for cortada, não é por acidente. Desliga seu computador e corra. Então, como é que o Google faz a medição de site? Que esse que é o tchan do Google, que é o sistema PageRank. Ele faz... É um sistema que faz 50 milhões de uma equação de 50 milhões de variáveis, 2 bilhões de termos por segundo. Um troço aí que fica numa fazenda de servidores, do tamanho do Maracanã, um negócio. Chama assim. Render Farm. Não, Server Farm. Render Farm é pra renderizar. Mas não é Render Farm? Não, isso é pra renderizar os efeitos especiais do nosso filme preferido. Ah, sim. Então, canelada. Como é que. Então. Como é que funciona uma Server Farm? Como é que funciona? É um cubo gigante cheio de computadores dentro, sem nenhuma vida humana? É o contrário daquela... Mais ou menos, é uma sala gigante cheia de computadores dentro, sem nenhuma vida humana. No caso do Google, tem alguns Borg. Um ar-condicionado gigante. É, os Borg. Deve ser mais ou menos o contrário daquela fazenda de corpos que tem no Matrix. Que é o exatamente. Contrário. Só que é as máquinas. As máquinas elas vão se vingar. Elas vão mais pelo tronco, né? Então, rapidinho, pra terminar, como é que funciona essa tecnologia? Ela ranqueia a página através dos links que outras páginas têm pra você. Se a sua página tem links em muitas páginas, significa que a sua página é popular, é legal. E ele ranqueia também... Assim você vai morrer primeiro. E eles ranqueiam também as páginas que linkam você. Ou seja, se uma página mega boga tem um link pra você, significa que você é mais legal ainda. Olha, merece aparecer em primeiro lugar. Então esse sistema elimina qualquer interação ou traquinagem humana de você botar o seu nome 1 milhão de vezes... num código escondido dentro da sua página para ele aparecer, pra... Então é esse o sistema de PageRank, isso é que faz o Google ser o que é. Então agora sim, ser forçados, vocês todos coloquem um link do Jovem Nerd nos seus sites pessoais. Exatamente, para derrotarmos a Arca. Sim. Aliás, eu não sei o que a Arca fez. Sermos assassinados primeiro. E aí, bom... E agora nós vamos falar de coisas sinistras. Coisas sinistras? Sim, falaremos de como o Google pretende dominar o mundo. Como o Google pretende? Porque dominar. As pessoas não percebem, mas já está acontecendo. Nós temos primeiro eles com uma ferramenta de busca que sabe tudo que nós queremos saber. Isso, número um. Número um. Depois eles criaram o e-mail. Sim. O Gmail. Agora eles sabem tudo que a gente conversa. Aliás, deixa eu fazer uma vontade. Uma inserção aqui. Não sei se vocês já perceberam que no Gmail tem algumas... Depende da mensagem que você abre, eles veem qual é o seu subject e te dá do lado direito uma lista de links. Quer dizer, na verdade, eles estão invadindo o teu e-mail, né? Estão vendo isso é um grande... Oficialmente eles dizem que é pra te dar propaganda, mas na verdade é pra eles saberem tudo que você tem. A história da privacidade do Google é uma coisa polêmica, realmente. Que privacidade? Então, depois eles criaram... O computador é seu amigo, não do vídeo do computador. Depois eles criaram o Gtalk. Sim, né? Google Talk. Google Talk, que é uma ferramenta agora anexada ao Gmail. É que eles agora sabem o que você conversa. Exatamente. Com seus amigos. Eles escutam você o tempo inteiro. Então já começou por aí. E aí eles criaram o Orkut. Não, o Orkut não foram eles que criaram. Eles adquiriram. Mas eles adquiriram porque foi uma boa ideia. Claro. E agora o Orkut, eles sabem o que você gosta de fazer, aonde você mora. Eles são seus amigos. E depois disso, eles criaram o Google Earth. que é pra saber aonde você está, aonde você vai e aonde você quer ir. Isso! E depois disso eles criaram um Google Desktop, que é pra saber tudo que você tem na sua máquina de casa. Exatamente. O Google Desktop conseguiu... Não instalem o Google Desktop. Não. Você, quando, é como se você abrisse a porta pra um vampiro e falasse... Pode entrar. Seja bem-vindo. Pois é, explica a história do vampiro. Que o vampiro vocês só pode não entrar. Sabem, né? Que todo vampiro ele só pode entrar na sua casa se você convidar. O vampiro não pode invadir a sua casa. Existe uma ética isso. No mundo das trevas. E você está convidando o Google para a sua casa. Falando, entre, vampiro. Entre. Vasculhe minha vida. E também, além dessas ferramentas, tem agora o Google Calendar. Isso. Que o Google quer saber o que você vai fazer, aonde, quando, com quem. É, exatamente. Você bota todos os seus compromissos, acha que está muito feliz. Que legal. Essas são as ferramentas objetivas do Google para a dominação global. Não, na verdade ainda falta o próximo passo. O Google Robots. Inclusive, olha só, aqui no site do Google mesmo tem como você ver o que, que eles querem. Se você quer trabalhar no Google, eles fazem uma lista de coisas que você... Se você souber, você terá preferência. As coisas normais, preste atenção, são algoritmo, data mining, otimização de compilação, sistemas operacionais. Mas atenção, ali na lista, escondido, temos algoritmos genéticos, inteligência artificial e robótica. Não disse, Google Robots, eu falei. A pergunta é, no futuro, qual empresa maligna que pretende dominar a Terra desta forma? Cyberdyne Corporation desenvolvendo Skynet e todos. Então, quando a ferramenta de busca mudar de Google para Skynet e a empresa mudar para Cyberdyne, preocupem-se. Comecem a se preocupar. Exatamente. Na verdade, quando isso acontecer, já é. Não precisa mais se preocupar. Dominação global. Só poderemos contar com o meu. Procure por Sarah Connor. Procure por Sarah Connor ou por Michael Broderick, né? Michael Broderick? Não, meu Deus. John Connor? Não. O cara que fez... É, John Connor. Curtindo a Vida Doidada. Matthew Broderick? Matthew Broderick. Por quê? Porque ele consegue falar com o computador do War Games e fala, não destrua a Terra, computador. Caraca, o War Games Jogue jogo da velha. É ele no War Games. Era, e a única chance de nós salvarmos a Terra é botar no jogo da velha no Google. Google em holandês significa jogo da velha. É verdade. Tem gente que acha que o Google... É, será que o Google é uma força de dominação terráquea ou... Extraterrestre? Eu não, eu acho que é uma força de dominação russa. Russa? Sim. Cara, os soviéticos nunca desistiram. Eles estão quietos. A União Soviética não acabou. Não, eles não acabaram, eles estão... cara. Eles estão lá, cara. Exatamente. Então vamos fingir que a União Soviética acabou. Para o mundo achar que nós estamos enfraquecidos. Quando menos esperar, cara, o martelo vai bater, a voz vai cortar e vai ser uma miséria. Exatamente. O que, que o Google quer ver, quer saber de robótica, né, cara? Pergunte pro... Você sabe, você não quer acreditar. Ô, Vince Glotto, você utiliza o Google diariamente? Quem mais que você trabalha em redação? E você tá sempre atrás de coisas, informação e tal. Qual é a sua ferramenta de procura? Você tem alguma outra coisa ou é até Google? Vai Google em tudo? Pois é, por incrível que pareça, eu acho que o Google ele veio assim e dominou geral, porque é uma coisa que é verdade, né? Uma das melhores, se não a melhor ferramenta de busca que pelo menos eu conheço. Não sei quanto a vocês, assim. Uhum, então tá. Acho que isso aí acabou que se tornou mesmo uma... Mas você que tem acesso aos sites de, por exemplo, as agências de notícias e tal, existe coisa que você procura fora das agências, coisa que você quer confirmar ou apurar e o Google entra nessa? Google Notícias. Google Notícias. Vocês não conhecem isso, né? Google News. Verdade. Nós esquecemos, bem lembrado, existe o Google News. Mas o Google News é uma agência? Na verdade, ele funciona como... É aquele negócio de RSS que nós já até temos. Ah, mas calma. Você procura no... Ele faz uma procura no site de notícias, se não me engano. Ah. E aí você... Aí ele faz uma censura pra te página do Google News, coloca no você pode... Não, você, o Google News, você mexendo no Google normalmente, você tá lá, web, imagens... É, mas é uma página sua, quando você cria sua página no Google, você né? Você pode customizar. Você pode customizar a sua página principal do Google. Tem o Yahoo Notícias também. E você pode entrar na página de Google News e customizá-la pra você. Né? Eu quero ler isso. Na verdade, você está dizendo, eu quero que vocês saibam que eu me interesso por isso. É verdade. É, não, entre esses serviços tem também o Frugal, que é o shopping Google. Serviço de busca de preço. Esse não funciona no Brasil, nos Estados Unidos. Mas é um mega sucesso lá fora. Eles usam muito isso. Aliás, a gente podia fazer uma campanha aqui, porque a gente sabe que o Gmail tem dois ponto... 2.boga. Giga. É. E aí, só que todo mundo sabe que eles fazem isso numa de que ninguém vai usar, né? Então a gente pode fazer uma campanha, use todo use a capacidade do seu Gmail. Isso ia ser muito legal, né? Aí, use toda a sua capacidade do Gmail. Seria uma forma de resistência, né? Sim, com certeza. A gente ia fazer nada lá. G de vingança, né? G de vingança. Mas o Orkut foi... Vamos falar um pouco de Orkut agora. Só deixa, você vê que o Google, ele tem a mesma tática daquela lanchonete, que nós não vamos citar o nome para não ser processado, que vota um palhaço, né? Sou seu amigo. Sou seu amigo, tá lá lá, e aí, tarará, e te mato com câncer na próstata. Verdade, cara. E o Google é assim, vai ver tudo colorido, Google, pá! É assim, é como a sereia que a gente tava discutindo hoje. Quando homens encapuzados entrarem na sua casa, não reclamam. É verdade, né? É como a gente tava falando da sereia, isso vai voltar, né? Mas nós estamos discutindo, a gente vai falar um programa só disso, mas isso foi muito interessante. A gente tava falando daquele filme do Tom Hanks. Isso. Que é... Splash. Uma sereia em minha vida, ou na vida dele, no caso. E aí, as nossas senhoras estavam dizendo, ah, é um filme tão bonito, e no final eles vão pro fundo do mar e morre! Porque é isso que as sereias fazem, elas matam as pessoas. Ela não levou ele pra passear, cara, ela matou o cara. Isso, era uma aposta que era uma aposta, tipo assim, ela tinha um programa de metas, sabe? Você tem que matar tantas pessoas, até então eu vou trazer aquele cara ali. Então, no final do filme, ela chegando no fundo do mar, um monte de sereia, ela pegou o cara e pá! Tá aqui, ó! Tá com um xizinho nos olhos, cara. Tipo, que filme horrível! É, isso que o Google vai fazer com a gente. Ele tá cantando... Vai cantando, exatamente. O Google é uma sereia tecnológica. Depois vai estar aquele trator gigantesco de corpos despejando na vala. Vala com isso. Eu sempre tive medo de uma bala coletiva. Vamos procurar no Google Earth por grandes escavações, né? Pra gente ter noção do que está acontecendo. Orkut. Orkut, vamos aproveitar. Não sei se Orkut merece um... Acho que a gente pode falar do Orkut aqui. Pode, né? Faz parte do Google. Sim, já que faz também parte... Também a ferramenta de dominação. É, a ferramenta de dominação poderosíssima. Porque no começo, Orkut foi uma febre inacreditável. Você saiu na rua, Orkut, meu Deus, você já botou assim, meu amigo, não era? Tererão! E aí as pessoas começaram a preencher o Orkut e começaram a ser sequestradas. É horrível. Porque você bota, eu gosto de ir no Pitkin Fome, eu gosto de não sei aonde, eu gosto de não sei o que lá, faço o que eu não sei o que lá, minha eu odeio isso. Minha foto foi de casa. Eu aqui de biquíni, eu sou vagabunda, não sei o que lá, esses são meus amigos, esse é onde eu estudei, pá! Acabou. Sabe? E levam mesmo. Então, tirem. Tudo. Tirem seus endereços, tirem os lugares que vocês... Deixa só, eu gosto de bolacha, sabe? Ou como Carlos Voltor, eu gosto de mulheres com pés bonitos. Essas comunidades estranhíssimas. Porque... Não, mas você tá brincando, mas é sério. É verdade. Especialmente pra criança. Cara. É porque a gente pensa assim, ah, beleza, tô botando ali na internet pros meus amigos verem, mas isso é a mesma coisa que você pegasse todas as informações e colasse em todos os postes da sociedade. Do mundo. Não é da cidade, do mundo. É como se o mundo tivesse um poste gigante. Do universo, né? Se você tiver um receptor, você pega. Sim. Você até falava disso, não é, Jovem Nerd? Tipo, os fotologs, né? Que são uma loucura, porque é como se as meninas, né, fotologs, basicamente significa meninas de família peladas na internet. Fotolog significa isso. Uhum. Em holandês. E é como se você, sei lá, na década de 80, a garota batesse uma foto dela, tirasse 1 milhão de cópias e colasse em todas as ruas da cidade. Exato, cara. É isso, pessoal. É isso que vocês fazem, seus imbecis. Seus loucos. É isso. Pais, você. Se você é pai, está ouvindo isso, delete o fotolog da sua filha agora e dê uma surra nela. Se você é pai, pode ter certeza que você tem uma filha entre 11 e 18 anos, ela tem o fotolog e ela está nua ou com traje sumário no fotolog. Se a sua filha se chama, eu vou dar um exemplo, Chiquinha, você faça uma busca por Chiquinha ou XXX Chiquinha ou Chiquinha Gostosinha, você vai achar sua filha seminua na internet. Mas que nome você botou, por exemplo, Chiquinha? É porque eu não quero ofender ninguém. Bom, Orkut. E Orkut agora tá com uma... Se for o seu Madruga, então, cuidado. É, o Gus tá com a nova, novo feature lá que ele vê quem é que... Quem é que tá vendo a sua página, o seu perfil? É que o Orkut, ele gera esse constrangimento, né? E a pessoa, é assim, eu não tenho trato social, eu não tô nem aí. Então as pessoas entram no meu Orkut e, caraca, lembra de mim? A gente estudou na terceira série, no Colégio Teixeira. Eu falei com você 2 dias. É, há quanto tempo, caraca, não acredito. E, aí tá lá. Fulaninho é seu amigo? E eu falar: não! Você não é meu amigo! Você é uma pessoa que estudou comigo e acabou! Sabe? Bora. Get over it! Sabe? Get a life! Não, o pior é que fica aquela hipocrisia. Não, a gente vai se encontrar, vamos tomar um chope, ninguém não combina nada. Nada, e aí, cara, meu não me tinha lá 100 cacetadas de amigos, entre aspas, e agora meu Quit tem 31. Ah. Sabe? Eu limei mesmo. E pessoa, você tentar me adicionar, eu não vou aceitar. Já teve algumas pessoas fãs do Jovem Nerd. Caraca, Azaghal, eu não acredito. Você é meu amigo? Não! Eu não sou seu amigo. Tá bom, meu irmão, calma. É, bom, e é esse troço de você ver quem entrou no seu perfil. Ele fala, pô, cara, tu foi lá. E aí você já viu lá no pessoal do trabalho falando... Foi no meu perfil, não me adicionou, pô, que é isso? É, isso acontecia muito, né? As pessoas usam pra saber, cara, o que fulano tá falando? É, cara, isso lá no Orkut dele. Exatamente. Será que não sei que lá tem Orkut? Especialmente o negócio de namorado. Ex-namorado, sabe? Exatamente. Ou então o cara sai com uma mulher, eu tenho um amigo meu que usa, o Orkut é uma ferramenta de sedução dele. Ele conhece alguém e a primeira coisa que ele faz é entrar na internet, Orkut, ela gosta de pastel, não sei o que lá, e já no dia seguinte fica com um pastel, não sei o que lá. Poxa, achei um livro do Vinícius Moraes. Aí, e isso tava gerando o que brasileiro, sei lá, 70% das pessoas cadastradas. Mais não, até, eu acho. São 11 milhões, um troço assim? Acho que quase 80%. São brasileiros, e o brasileiro, como é um bicho esperto, agora tá tendo uma incidência gigantesca de usuários falsos sendo criados. Nós somos brasileiros e não desistimos nunca, né? O desgraçado vai lá no perfil do fulano sem saber que você foi lá, entendeu? Nós, por exemplo, temos um coletivo pra invadir Orkuts alheios, que é o Sabu de Nego. Sabu de Nego. Sabu de Nego é uma criatura mitológica da esposa do Alotone, um amigo imaginário, que era um encosto, na verdade, dela. E nós criamos o Sabu. Você pode procurar. Era o negão. Sabu de Nego. Era o negão vestido de coelho branco. Sim, é assustador esta foto. Como dele. Como é que escreve Sabu? Espaço. Sabu, S-A-B-U. De Nego. Isso, adicione o Sabu de Nego, que ele é amigo de todo mundo. Isso, o Sabu de Nego. Você lembrou do filme, aquele filme com a Sandra Bullock? Qual é? A Rede? A Rede? Horrível. É que o cara faz isso, né? Isso que você falou, do teu amigo. Ele faz um Sabu de Nego? Teu amigo que faz isso como ferramenta de sedução. E o cara seduz a mulher também. O meu amigo e teu amigo também. Mas, quer dizer, Eu não conheço, não. Ai, ai. Não, na verdade, esse nosso amigo é um amigo imaginário, porque ele nunca está presente. É verdade. Então, o Orkut adquiriu o Google adquiriu o Orkut, de olho nos serviços gratuitos que a gente não sabe como é que eles ganham dinheiro. É. Como uma ferramenta que não cobra ganha dinheiro? Cara, oficialmente é propaganda. Eu acreditei. O cara pode vender nele, né? Eu vendo as informações. Eu disse que ganhou dinheiro só para aqueles anúncios de propaganda no site. O fato é o seguinte, e pagando o neguinho que paga para eles para esse no PageRank lá em cima. Ah, pois é, mas além ninguém disso. Ninguém paga para aparecer no PageRank. Não, mas você paga para aparecer na área dos excluídos. É tipo, eu quero ver ninguém paga. Na área dos leprosos. Aí você vai ver os leprosos, você chama. Eles dizem que o dinheiro da área dos leprosos é o que paga eles. Porque eles botam você no canto superior esquerdo que. Nós que estudamos design sabemos que... desculpa, minha, obrigado. No canto superior direito, e nós sabemos que ninguém olha para o canto superior direito. Exatamente. Né? Tanto que a assinatura das grandes obras de arte, de qualquer coisa, não. O canto inferior direito. O olho vai na diagonal da esquerda. A não ser que seja no Japão, são ao contrário. Os japoneses são tudo ao contrário e eles olham ao contrário. Eles terminam na esquerda. Exatamente. Mas você deve saber, Blue Hand. Judeu também. Exatamente. Os judeus e os japoneses são praticamente parecidos. Deus do céu. Mas você deve saber, Blohan, que também todo mundo que oferece um serviço gratuito acaba ganhando por outro modo, que é a consultoria. Por exemplo, os criadores do Linux têm um sistema operacional megaboga de graça. Tudo bem, ninguém tá pagando pelo sistema que nem o Windows, mas os caras agora são os top consultores do cacete, ganham $1 milhão pra dar uma palestra, pra fazer um projeto, uma empresa e tal, não sei o quê. Então o Google deve ter uma fundação de... Oficialmente, acho que não. Na verdade, não, isso tem. Eu li outro dia que vai ter uma palestra sobre dominação global. A gente não pode esquecer disso, é verdade. Como você vê, né? Vão. O Schwarzenegger é o mentor. Cara, você me deu uma luz inacreditável agora. O Schwarzenegger é o mentor desse plano, cara, porque ele vai ser imperador do mundo, como todos nós sabemos. Então, ser verdade, governator é o primeiro passo. Ou ser presidente e é um passo, uma escada de 2 degraus. Governator e imperador do mundo. Não vai ter campanha. Então, a ideia dele é usar o Google para dominar o mundo. Por que não? Será que o Schwarzenegger está por trás de tudo? Sim. Meu Deus. E a ordem do dia vai ser get down. Get down! No futuro utópico, você andando na rua com milhões de alto-falantes nos prédios e nos postes. Estátuas dele por todos os lados. E aí, sei lá, meio-dia é hora de rezar pro Schwarzenegger e aí ele... Get down! muito bom. Então, a dica de curiosidade, vão aí, vou passar os top 10 procuras do Google em 2005... baseados no Google. Pela BBC, a lista vem da BBC. Então não tem canelada, hein? Qualquer coisa é culpa da BBC. A BBC fez essa busca no Google. Desconfia da busca. Se vocês quiserem comentar, podem falar. Número 10, Harry Potter. Olha, em 2005? Yeah. Esse lixo? Não, pô. Tem muitos fãs de Harry Potter aqui. Essa lista não inclui sexo, né? Não, é óbvio que as 10 primeiras são... Certo. As 150 mil primeiras são sexo. Silvia Saint? Silvia Saint é a primeira. E aí, depois de 150 mil, nós temos essa lista medíocre. É verdade. E número 9, Angelina Jolie. Assustador. Essa vitória tá na parte de sexo. Tá errado isso aí. Tá errado. O Harry Potter também está na parte de sexo. Meu Deus, isso é bizarro. Número 8, Britney Spears. Aceitável, estava grávida. Senhora... Está grávida hoje. Acho que está grávida de novo. Também devia estar na parte de sexo. Essa lista é extremamente contestável. Número 7, American Idol. Que é extremamente bizarro. Ah, mas o American Idol é o programa mais visto nos Estados Unidos. Será que ano que vem, então, será Ídolos? Pelo amor de Deus, não. Ídolos, não. Número 6, Michael Jackson. Porque ele tava lá, né, cara? Sendo julgado. Esse está na parte de sexo bizarro. Aliás, essa é a lista do sexo. É a lista do sexo. Não tô enganado. E 5, Brad Pitt. Brad Pitt com suas Angelina Jolie, etc. Seu cabelo variável conforme a mulher. Número 4. Vocês sabiam disso? O Brad Pitt, ele muda o corte a cor do cabelo conforme a mulher que ele está. Pode olhar. Como é que é? É. Se ele tava com a Juliette Lewis, isso é verdade. Ele tava com a Juliette Lewis e tava com um cabelo de maluco e cara de drogado. Aí ele mudou pra aquela Gwyneth Paltrow, ficou loiro com aquele cabelinho pro lado. Depois ele mudou pra Jennifer Aniston, uh-huh, e ficou castanho, uh-huh, com cabelo Friends. E agora ele está com a Angelina Jolie, ele está de cabelo preto. Preto? E vai botar Botox. Na boca? É, sim. Que horror, cara. E número 4, ficamos os nerds com procuras por Xbox 360, que é lá videogame do senhor. Como tem X, com certeza é sobre sexo. Tem dois X. Número 3, Tsunami. Sim, desgraça, nunca é pouco, né? Pois é, desgraça. Pouca é bobagem. Tanto que o número 2 foi o Furacão Katrina. Olha aí. E número 1, o mais bizarro de todos, Janet Jackson. What the odds? What the odds? Quais são as chances disso? É a parte do sexo bizarro. Pois é, a Janet Jackson teve o episódio lá do peito pra fora, né, no Super Bowl. No início do ano passado, que ia dar um processo milionário, tipo, sei lá, ter que pagar a dívida externa dos Estados Unidos agora com a guerra. E aí ela inventou que foi sem querer. Sem querer, pra quem viu o vídeo, é o Justin Timberlake metendo a mão, mãozona, nas peitas dela e... pá, arrancando fora a peça da roupa dela. E tinha uma estrela no... E ainda tinha uma estrelinha no mamilo, né? Ela merecia um processo, aqui uma, aqui uma, hoje, uma os americanos vergonha. São alarmistas e, sabe, e ridículos. Porque se fosse no Brasil, a gente teve coisas muito piores. Tivemos Lilian Ramos, vocês lembram? É. Presidente Itamar no carnaval, sim, no camarote. Cara, ah, Lilian, fique ao lado do presidente, ele está muito sozinho. Eu vou abaixar aqui pra tirar uma foto. E eu vou abaixar e tirar uma foto de vocês sem calcinha, só vagabundo. E apareceu em todas as mídias mundiais. A foto está na internet. Uh-huh. Vou procurar. E isso é muito pior do que... É lógico. Ele era, afinal, era o presidente desta cúpula maldita, né? Afinal de contas, você tem presidentes sérios. É, sim. Mas o problema... Alfabetizados. O problema não era o peito ter aparecido. O problema é de quem era. Era Janet Jackson. Ah, sim. Merecia o processo. Pois é, últimos fatos sobre o Google. Então... Se tivesse processo, teria que ser, sei lá, o peito da Dolly Parton. Né? Aí não merecia o processo. Puta aí, caralho. E abaixo do Super Bowl, né? Então os últimos fatos... Ia ser touchdown! Pisado no chave. Então, os últimos fatos sobre o Google que está dominando o mundo é que esta maldita empresa vale 85 bilhões de dólares. Mais ou menos o que vale o Jovem Nerd. Na Nasdaq, pois é, nós estamos chegando lá. Se você quiser comprar uma cota de ações dele na Nasdaq, você pode comprar a 420 dólares uma cota, que é muito alto, muito alto. E olha, ela estava variando em 450, e se está 425, está lá na Nasdaq um aviso desesperado: compre, compre, compre! E é só para quem... Entendi. Quem pode mesmo, né, cara? Não vocês, os perdedores. É. Aliás, investir numa empresa virtual é um risco do cacete que eu não acredito. Aliás, eu acredito, invisto no Jovem Nerd. É, sim. Bom, o Google andou se oferecendo para digitalizar livros da Biblioteca Nacional... Aqui no Brasil, mais uma forma de dominação. Nos Estados Unidos também. Pois é. E a Biblioteca Nacional também com o pé atrás, porque eles já tinham começado um esquema desse, digitalizar os livros. Mas, obviamente, o Google oferece uma estrutura muito maior e o preço é... É uma estrutura Google. É, exatamente. É? E o preço, obviamente, sabemos que é dominação mundial. O Google entrou na China agora, teve que abrir concessões. Ah, ele mudou o nome, né? Pela primeira vez. Como é que era o nome? Google, eu não faço ideia. É Google. É Google. Google. Google. É, rapaz, assim. É Google. É to choose a good. Google. É shoe, né? É shoe. Shoe. Shoe. Shoe é good. Shoe. Ele mudou o nome e tá cheio de... Chinês. Tá todo cerceado. Tá cheio de chinês. É porque na China, quem não sabe, tem altos problemas com a divulgação de informação, porque ainda é um país fechado. Assim, o grande problema significa, se você divulgar ou ler, você morre. Isso são grandes problemas mesmo. Por exemplo, hoje você não pode acessar nenhum site.com, é muito difícil, pornografia, como é proibido lá, você não consegue. Só se você fizer umas sacanagens lá, você só passa no firewall, mas aí depois você toma um tiro na nuca. E é legal porque pra você ver pornografia, você tem que fazer umas sacanagens. Pois é, o pessoal, a Lady Larkin tá na China agora, ela até me falou que o pessoal lá tem uma brincadeira que eles chamam The Great Firewall of China, né? Que nada passa, tudo barra. Então o Google, pra entrar nessa... Você não podia botar pornografia, não podia procurar pelas religiões proibidas lá, o Free Tibet, qualquer todos. Coisa assim. Free Tibet. Não tem site do Richard Gere, né? Não, não pode entrar no site do Richard Gere. E outra coisa pra terminar, cara. Você, se não acredita, o Google também responde perguntas, isso. Cara. Isso é absurdo. Ele não só diz os sites que você tem que procurar. Se você perguntar uma coisa no Google, ele responde. Ask Google, sabe? É aquele negócio daquele filme Inteligência Artificial que tinha aquele carinha... Professor Einstein. Pensou que o Robin Williams fazia pergunta, o Google faz isso. E naquele você tinha que pagar, o Google ainda faz de graça. É, sim. Que tipo de perguntas você pode fazer? Ah, por exemplo, coisas inúteis como 50 milhas em quilômetros, ele vai te dizer... Ah, mas isso é legal porque ele é um conversor. Sim, também. Eu, por exemplo, não faço a mínima ideia de quanto são 50 milhas em quilômetros. Se você... Mas você tem que digitar em inglês, por enquanto. Você tem que botar... Tem uma fórmula boa dos nerds que você a sempre lembra... A nossa língua é inútil. Você sempre lembra que 88 milhas por hora são 140 quilômetros... Isso. Não, é 88 milhas, né? Por hora, 140 km por hora. Isso, é assim que eu faço a minha conversão. Uma milha é o quilômetro Vocês são muito ruins. Não, olha só. Eu sei que... Cara, o Blu-Hand é o nosso John Connor contra o Google só tem uma chance, um empecilho para a dominação global, que é o Blu-Hand. No dia que o Blu-Hand cair, acabou o problema do Google. Pra quem não sabe, o Blu-Hand, então, é o nosso John Connor, né, cara? Ele é o chefe da resistência, vamos protegê-lo. Não, ele é a resistência. Bom, então, coisas como 10 quilos em libras, ele realmente... Um conversor, um mega boga conversor. É um mega boga conversor. Ele tem o tradutor também, você tem uma página tem Google tradutor, Translator. É, o tradutor que, assim, não façam seus trabalhos de faculdade de escola com esses tradutores, que vocês vão tomar um zero na cara. Vai aparecer, assim, feel free to keep in touch, vai ser traduzido como sinta-se gratuito de entrar no toque. Acreditem, o Azaghal já recebeu um e-mail assim, traduzido de um fornecedor. De um indiano louco. De um indiano louco. E, acreditem, o Google, ele responde a pergunta. Tá? Todo nerd, o nerd mesmo vai saber. Se você perguntar ao Google a resposta sobre a vida, o universo e tudo mais, você tem que falar assim, the answer about life, the universe and everything, ele vai te responder. 42. Ele responde. Que é o número do Lost. Olha! Meu Deus! Deus! Próxima atração no Nerdcast, anunciado pela Portuguesa. Oi, cá estou de volta. Apesar de ter dito que não pisava mais aqui. Estes putos não param de me encher o saco. E para eles pararem de alugar meu ouvido, vou fazer o que esses infelizes me pedem: anunciar as próximas malditas atrações. Pois a próxima atração do Jovem Cast será sobre o código do Da Vinci. Pois, olha, eu reconheço que o rapariga era um grande gênio, mas daí para dizer que Leonardo da Vinci é um grande exagero, pois se ele der uma, dá-se por satisfeito. E da Vinci é o caramba, porque eu sempre ouvi dizer que o gajo é o maricas. O raparigo está mais para Toma 20 do que Da 20. Que aquela baranga da Mona Lisa é ele vestido de mulher. Já ouviu falar nisso? Que é um grande travecão sorrindo na cara de todo mundo. Vai ver que este é o grande código a ser desvendado. O código dos maricas. Pois então, você que é marica ou não... Fique por dentro do código dos boiolas para você ficar precavido. E antes que eu me esqueça, para o gajo que mandou e-mail dizendo que está completamente apaixonado, pode ir para o rabo da bicha, que está muito grande, por sinal. Pronto, acabou. Adeus.